para a viola. Mais uma produção Estúdio Musical Ellison. Toda vez que eu viajava, de longe eu avistava a figura de um menino que corria pra porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira e a paixão, eu jogava uma moeda, ele saía voando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá me acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Pra minha mãezinha

encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Porque gosta de mim. Amor, eu quero teus carinhos. Porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica, se ela vai embora. Se ela vai embora. Porque gosta de mim. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora, porque gosta de mim. Lá vai uma xalana, bem longe se vai, rompendo o remanso do rio Paraguai. A xalana sem querer, tu aumentas minha dor. Estas águas tão serenas vai levando meu amor. Oh, xalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi. A xalana vai subir na curva do rio. E se ela foi magoada, eu pensei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Fui ingrato e feri o seu pobre coração. Encosta tua cabecinha no meu ombro. Que a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordará daqueles doces momentos. Terá saudade, muita solidão. Pedaço da minha vida, razão do meu parecer. Serei sempre seu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá, porque minha voz pra sempre ouvirá. No rádio está tocando esta melodia. A ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordará daqueles doces momentos. Terá saudade, muita solidão.